Game Track Podcast. Seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 98, e vamos aos participantes desse programinha bonito. Eu sou o Zabuzeta e nostalgia de cu é rola. Fala galera, aqui é o Snake e saudade do Atari, mas eu prefiro o Play 3. Nossa! Projeto manada, né, cara? Pois é. Olha aí. E aí galera, aqui é o Excel e eu continuo querendo ter um Neo Geo. Neo Geo. Neo Geo? De cabelo? Ai, piadista. Bom, a gente não vai focar em nostalgia nesse podcast, porém a gente vai pegar um tema que foi sugerido pelo nosso lindão aqui do Excel, obrigado, que obrigado. São os jogos que deixaram saudade e marcaram a época, digamos assim, e a gente tem vontade de revivê-los de alguma forma, né, cara? Por que não? Exatamente. Não é falar assim, ah, naquele tempo os jogos eram melhores. Não tem isso, cara. Não é isso. É simplesmente jogos que deixaram saudade que gostaríamos de ver versões atuais deles. Sim, ou até mesmo, enfim, a gente vai discutir. Eu não vou queimar a pauta, porque a gente vai discutir ao longo do caminho. Então sobe a música e vamos pros recadinhos e o bloco que estamos jogando. Aqui no bloco de recadinhos, recados muito rápidos aí, tem co-op no ar. Essa semana que passou, teve... Level mais moda, né, cara? A gente é, cara, o programa mais level gay de Level mais todos. Moda, puta que pariu, galera, vocês estão superando, sério. Então, pra quem não tá ligado, vai lá assistir a co-op de número 13, lá no nosso canal do YouTube. Aproveite já pra fazer inscrição nesse canal lindo aí, cheio de atualizações. Teve gameplay do Titanfall, olha aí, cara. Então, ficou muito bacana, então confiram. Deu mais outras novidades, vocês vão vendo ao longo da semana na nossa fanpage, no nosso Twitter, que vai estar tudo linkado aqui abaixo. E chega de enrolação, eu vou perguntar pro nosso chato de sempre aqui, o véio. Tô com brincadeira. Então, vou perguntar aqui pro Excel. Brincadeira nada, é véio mesmo. Ah, falou os caras mais novo que eu, né? É, eu sou bem novo, cara, olha ali. Zabuzeta é mais novo que eu pra caralho, né? Sim. Olha aí, cara, tô chegando na casa no terceiro dezeno ali. Exatamente. Olha a bosta, tô hein? Muito atrás não, mas eu... Mas o que importa é que eu estou no coração. Caralho, cara, de onde você tirou isso? Mas falou o cara que reclama falando que eu jogo de criança. Bom, falando que você tá jogando jogo de criança, o que você tem jogado, Excel, nessa última quinzena? O que eu tenho jogado ou o que eu tenho jogado além de Pokémon, você quer dizer? Ah, isso. Eu esqueci de colocar esse complemento na minha pergunta. Cara, eu estou tentando terminar de fechar o Lego Senhor dos Anéis. Tá difícil, cara? Não é que tá difícil, cara. É conciliar o tempo de tudo e achar uma brecha pra jogar ele tempo suficiente pra fechar ele de uma vez é o que tá difícil. Mas o jogo em si não é difícil. Ele, pelo contrário, é muito bom. A gente falou de animações de Lego na última edição. E você falou do Lego Senhor dos Anéis? É, falei Lego Senhor dos Anéis. E, cara, no Netflix, essa semana, colocaram animações de Lego lá, cara. Tem Ninja Go. Cara, a gente tá prevendo o futuro ali. Ah. A galera tá andando escutando a gente, cara. Porque tem, gente, tipo, Lego, Marvel... Cola na gente que vocês brilham, sério. Mas, cara, você chegou a terminar as duas torres ou ainda tá no meio? Ainda caminho? Não. Ainda tô na metade das duas torres. Ainda e firme grande, forte, né? Vamos fechar. Duas torres é bastante coisa pra puxar, né? Porra. É muita coisa, né, cara? Pede pra qualquer jogador de Dota aí, puxar duas torres de cara assim é tenso. Olha, cara, a galera que odeia Dota vai adorar a gente comentando sobre Dota aqui. Mas é só isso que você tem jogado, cara? Ou tem arriscado um joguinho de celular ali, só pra dar uma pira? De vez em quando eu dou aquela puxadinha ali no Angry Birds Go, né? Que é divertido, mas bem de vez em quando, mais quando eu tô esperando fila de banco e afins. Engraçado que, tipo, Angry Birds Go tem, tipo, o nível do Snake que joga, nossa, bilhões de vezes, assim, tipo, tá o máximo de level. Tem o Excel que tá mediano ali. E tem eu que joguei, acho que umas duas, três vezes só. Olha só. O Excel tá jogando uma coisa mais que eu, olha só. Pega, toma essa cidade. Toma na cara aí, depois reclama de mim. É. E Snake, você, cara? O que você jogou nessa quinzena aí? Bom, pra dizer, eu finalizei o Half-Life 2. E os episódios. Todos os episódios, né, cara? Sim. E agora eu entendo porque que tem bastante gente maluca pra sair o episódio 3, cara. Porque não, realmente... Cara, o final do o episódio 2, cara, é muito foda, certo? Gente, tipo... não vai sair Half-Life 3, isso é aquilo é lenda então, urbana. Isso é tipo Saci Pererê. Tem gente reclamando, cara, de que não sai o livro do Guerra dos Tronos, né? Toma essa! Toma essa, cara! Pelo amor de Deus! Eu não tô reclamando. Pelo contrário, eu não li o quinto ainda, porque se eu ler, eu vou ter que ficar esperando o outro. Eu tô esperando. Olha só, coisa que tá aí. É tipo não jogar o episódio 2 esperar lançar. Cara, quando sair o sexto livro, eu leio o quinto, porque daí eu sei que vai ter mais um pra eu ler. Não vou ter que ficar esperando o mundo. Half-Life 2, tipo, é um... Tudo bem que o episódio 2 ele é muito mais bonito que os outros jogos, né? Sim, e ele é um pouco daquela pegada do Portal 2, né? Que ele parece que conta mais a história do que os outros, né? Que ali os outros é uma passada breve ali, né? Ele conta a história na jogabilidade, né, cara? Aí nesse Exatamente. Ele acrescenta mais informações além da jogabilidade. Cara, eu acho demais, assim, eu tô realmente esperando, né, o próximo. Porque se é que vai ter o próximo... É, tem que ficar... Tem que ser... Não tem muito o que falar, assim, né? A forma como que é contada e que é narrada a história ali é bem interessante. Só vou perguntar uma coisa pra você, cara. A última fase é muita filha da puta difícil. Ah, de ficar... Porra, é, cara, é tipo um Tower Defense. Os que, cara... Striders ali. Nossa, Striders e Hunters, cara, você fica... Como assim, cara? Enfim. E acaba a munição, assim, tipo, das armas que... A melhor arma pra matar um Hunter ali é a Magnum, né, cara? É. 6 tiros você mata, só que o detalhe, a Magnum... A Magnum e também a Gravity Gun. A Gravity Gun também você pode juntar os tiros dele e tacar contra ele. É, isso daí eu não tentei, né? Porque eu tava levando tanto tiro no peito, é uns dardos explosivos, né? Sim. Tava levando tanto de dardo na cara ali que... Bom, deixa, vamos meter bala mesmo. Só que daí o detalhe, a Magnum você só tem 18 tiros. E pra matar são 6 tiros. É. Então, acabou a munição, beleza, você matou 3 Hunters. Com eficiência. O resto você tem que gastar muita bala, cara, pra matar esses desgraçados. Que divertido, não. Não, cara. Pois então. É um jogo muito filha da... Essa parte é muito filha da puta, cara. Uma Mas outra é coisa triste. Que eu queria perguntar. Tipo, você entende agora, não só pela história, tipo, pela forma que eles contam, né? Porque o Half-Life 2, a partir do Half-Life 2, eles conseguiram fazer uma coisa que eles contam a história a partir da jogabilidade. Tipo, acontece as coisas, você pode olhar pra parede, mas quando você pode olhar pra ação, entendeu? Por exemplo, no final do episódio 1, lá, que tem aquela explosão lá que você sabe o que acontece lá no final. Você pode simplesmente olhar pra frente ou olhar pra ela, tá ligado? Que é muito foda. É essa forma como você participa da história que faz o diferencial, né? Da experiência, da imersão, né? Aí é aquela coisa que a gente discutiu, né? Tem cara que vai jogar pra zerar e tem cara que vai jogar pra ver o que tá acontecendo, qual que é o papo, né? E, cara, toda vez que aparece o G-Man, cara, eu pulo de alegria, cara, que é muito foda. A voz dele, Mr. Freeman. Cara, é muito... Prepare, foram 5 sequências. É, cara, é muito foda. E o que mais você anda jogando aí? E, finalmente, estou jogando Bioshock de forma legal. Sim. Porque eu tentei, de outras maneiras, jogá-lo, só que através dos mares... E é por isso, amiguinhos, que vocês devem comprar o jogo original. Sim, porque ele é bugado. E é por isso que vocês não mandaram áudio pra gente, como teve o aniversário do Snake, o The Half-Life deu os jogos também que ninguém ganhou, né? Então vai, Snake, se virei. Porque a gente já sorteou lá pra outras pessoas, então o Snake acabou ficando com os Bioshock. O que aprendemos com a história do Snake, de que ele não conseguiu quando ele tentou versões piratas, que é o crime não compensa. Sim. Agora imagine isso na voz do He-Man. Aí aquela motinha, tipo, voadora indo embora, né, cara? Falou, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Game track politicamente correto, olha aí. Sim, olha aí. Sim, sim. E, cara, como eu já... É a terceira ou quarta vez que eu tô tentando zerar esse jogo, né? Porque eu sempre paro na mesma parte lá, que no pirata ele tem um bug que você abre o cofre, dentro do cofre vai ter lá um item, uma chave, sei lá o que que é. Só que não tem nada. Eu não conseguia passar na frente depois daquela não, fase. Não, tem mais coisa. Não, não tem nem a chave. Deus não, tem pô. Mais é que se fuder esse pessoal que vai se piratear, cara. Tomar no cu deles. Exatamente. Mas assim, cara... Selo de excelência pra esse comentário do Zabuza. Excelência, cara. Eu criei o selo aí do Excel. Excelente, né, também. Valeu, excelente. Mas, cara, jogo muito bom. Não tem muito o que falar até agora. Eu espero que você jogue logo o Pulo 2 e jogue o BioShock Infinite assim que você terminar o BioShock 1. Eu acho que eu vou tentar jogar o 2. Não, dois, né? não, pula, por favor. Faça essa gentileza pra você, cara. Não, não faça isso. Tá bom? Que eu quero saber a sua opinião também a respeito do BioShock Infinite. Então, Zabuzeta, o que você está jogando? Então, olha só, a gente tá aqui na terça-feira gravando dia 11 de março. Você tá março. Jogando sinuca no bar, né? Filha da puta. Eu sempre quis jogar, tipo, sinuca no bar, mas eu joguei umas duas, três vezes só e eu, ok, não é tanto lá grandes coisas. É overrated, né? É, exatamente, cara. É legal, tipo... overrated, beleza. Sim, eu acho mais overrated é bullish, cara, mas enfim. Bom, eu joguei, finalmente, o Titanfall, né, cara? Eu tava muito ansioso em comprar um jogo. Queda do Titã? É, comprar um jogo chamado Thief, mas as notas e tudo que eu li sobre ele, tipo, só provou que o jogo foi meio... Cara, eu não fui nem atrás de ver as coisas desse Thief, mas só pelo que eu ouvi falar dele no feriado. Sim. Pariu, velho. Não, é um jogo bem zoado. Aí eu falei, sabe uma coisa, esse dinheiro aqui vou remanejar ele pra outro local. Aí eu remanejei pro Titanfall, comprei pré-venda, cara. E que jogo multiplayer maneiro, cara. Puta merda. Ele é bem interessante por conta de... ter várias, uma pegada de vários jogos. Ele tem um pouco do parkour ali de... Lembra um pouco de Mirror's Edge? Não parkour. O parkour de Mirror's Edge, mas tem o parkourzinho que você... Parkourzinho, olha só. Que zoado. O parkour do Mirror's Edge, ele tem os formas de jogabilidade de Call of Duty, né? No caso, multiplayer, sim. Tipo, na parte de tiro, que é da Respawn, que era da empresa lá, que veio da Infinity Ward, né? Modern Warfare, o Call of Duty 4. E tem os mechas, cara, que são que é a parte mais foda desse jogo, cara. E é legal, sim, que os mechas, ele não deixa o jogo desbalanceado, né? Ele, tipo, se você tiver um time que esteja... Não é OP, né? É, não é OP, cara. Se pega um mecha, vai destruir tudo, né, cara? Que pena. Não, é uma pena pra quem, tipo, tem aquela visão meio de ditador, né? Tipo, vou fazer aqui, destruir a parada. Enfim. Tudo bem que ditador não é a palavra certa pra isso. Não. Bom, é mesmo? Exatamente. É, uma coisa, assim, que tem, assim, que todo mundo, quando começa, nessa versão standard do jogo, tem três classes, e depois mais classes que você pode customizar com as armas de outras, né? Tem assassino, que tem uma pistola que é muito foda, que você chega aproxima perto dos inimigos e ela... deixa a mira automática, então você pode tirar em qualquer direção que as balas vão diretamente no inimigo, mas tem que estar travada a mira. Tem o Assault, como qualquer outro jogo de tiro. E tem o outro que eu não lembro exatamente, acho que é Comando o nome da outra classe, que é um pouco mais, tipo, Machine Gun, assim, tipo. E é muito legal a forma que você tem as habilidades com cada um dessas classes, cara. É bem legal. Em relação ao mecha, né? Os mechas, assim, tem mechas também, tem classes. Tem o mecha mais Assault, tem o mecha mais Tanker e tem o mecha mais, tipo, Agility, assim, com artilharia, tá ligado? E todos eles são bem interessantes, cara. E depois você pode também, conforme você pega level, assim, como qual estilo Call of Duty da vida, né? Você pega leva, você pode customizar também as armas e as habilidades dos mechas. Fala, dos titãs. Deixa eu perguntar. Os titãs, eles... o Titanfall, ele é o que o Front Mission queria ser? Cara, se o Front Mission quisesse fazer multiplayer, com certeza, cara. E ele, cara, o Titanfall, eu tava fazendo pesquisa pra esse podcast, pra esse tema aqui, cara, tem um jogo que eu vou falar que lembra muito o Titanfall. Mas, claro, na visão mais minimalista não, mais simplificada na versão do Super Nintendo, né? Mas, enfim, pra você entender como que funciona a parte dos mechas, né? Você vai matando inimigos, você vai diminuindo o tempo. Todo mundo tem um tempo fixo de 3 minutos até esgotar esse tempo e você poder dar, tipo, o spawn do seu Titan que vem do céu. Summonar, né? É, você summonar ele, é muito foda. Você olha pra cima, você vê aquela cápsula explodindo no ar e chegando no seu Titan, assim, pá, no chão, muito foda. Tanto que sistema ele fala, de assim, suspensão, pelo amor de Deus, literalmente, né? Não, literalmente o Titan falta, né? Tipo, que ele vem do céu, assim, é muito foda. E conforme você vai, por exemplo, vai eliminando inimigos, e aquele tempo de 3 minutos vai descontando segundos. Então, quanto mais você eliminar, mais rápido você vai ter o seu Titan pra você. E se você, vamos supor que você chama o seu Titan e você morre no caminho, os inimigos não vão poder, porque o Titan é só seu, ninguém pega, nem seu time. O Titan é só seu, seu Titan. O Titan ali, se você morre, o Titan ele vai estar, ele entra no modo automático. Automático, ele se defende, atira, mas ele não faz nada tão agressivo. Ele fica de uma maneira mais automática, ele atira. E se você tá lá, tipo, vamos supor, você dá respawn depois que você morreu e o Titan tá lá combatendo ainda, você chega perto dele, ele vai lá, te puxa, taca pra dentro e você toma o controle. Cara, sério, é muito foda. A parte do parkour também eu gostei muito porque ele dá toda a dinâmica do jogo, né? Que o jogo tem aquela pegada de FPS multiplayer rápido, tá ligado? Que lembra muito, por exemplo, pra quem jogava... Jogava tipo um Quake da vida, um Unreal. Frenético. É aquele multiplayer frenético, né? Se você forçar caminhando, não tem tanta essa parte frenética. Mas se você vai dando uns saltos assim, cara, você às vezes chega a subir alguns edifícios, porque você vai, tipo, vai caminhando do lado assim, pula pro outro lado e vai caminhando, vai subindo cada vez mais, cara. É muito foda. Titanfall, ultra recomendadíssimo pra quem gosta de um multiplayer FPS e pra quem gosta de mechas em geral. Interessante. E pra finalizar aqui, eu comecei uma jornada que eu vou bem devagarzinho. Na verdade, duas jornadas seguidas, né? Que é uma com o Dark Souls. Eu tô bem devagarzinho, eu tô bem lento, assim, porque minha habilidade com aquele jogo é mínima. Eu tô só pra quem já fechou, já tá mais... Aquilo lá é realidade. É realidade, né, cara? Então, eu parei nas gárgulas de cima da igreja lá, então eu tô apanhando um monte, eu não consigo matar nenhuma delas, cara. Tava sofrendo. E outra jornada que eu segui aqui é com Mass Effect 1, cara. Eu quase zerei por conta de um bug e não consegui fechar o primeiro jogo, porque bugou. E eu não conseguia, mesmo dando load antecipado aquela situação lá que tinha bugado, a parada bugava pra sempre. E o jogo era original mesmo no One. Já comprei no Steam e falei, não, acho que no Steam vai estar de boa. Tava tipo... Olha onde, né? É. Bom, então é isso, galera. Nossa jogatina dessa quinzena foram esses joguinhos aqui. Antes de encerrar, claro, o bloco do que estamos jogando, eu gostaria de fazer duas recomendações que eu joguei diversas milhões de vezes durante o feriado. Olha aí. É, já que o Diogo tava veio visitar a gente aqui em Cascavel, né? Diogo Patraca, um beijo. Oh, exatamente. Excel, quando a gente vai chamar o Diogo pra fazer uma participação aqui? Nunca. Não, mentira. O Diogo, ele é super ocupado com a academia, então ele não vai... Ele estuda na MAN, né? Isso, Academia Militar das Agulhas Negras, ele é super ocupado lá, então dificilmente ele teria tempo ou conexão de internet disponível pra fazer isso. Porém... O cara tá fazendo o que eu queria fazer aqui na minha vida, velho. É, toma essa, Snake. Toma essa, Snake. Cadê a força de vontade? Olha aí, a força de vontade, que beleza. Então, mas nas férias talvez seja possível uma gravação com ele. Veja só. Mas fale a respeito do... Enfim, quando ele veio agora no feriado, ele trouxe o Zombicide pra gente conhecer. Ele tem o Zombicide e a expansão Toxicity Mall. E cara, que jogo de tabuleiro fantástico. A gente mais perdeu do que ganhou, porque é um jogo muito difícil, mas... É muito legal, cara, é muito legal. Cara, é muito bacana, tipo, principalmente por ser cooperativo e não ser um cooperativo fácil igual a gente teve com o Hobbit, né? É, o Hobbit, ele é bonito na jornada, mas no final ele caga tudo, né? É, nem na jornada. Tipo, ele é divertidinho, mas... Nada como o conjunto da obra não ficou bem elaborado. E, cara, Zombicide, muito legal mesmo. Excelente jogo. Pra quem não conhece ainda, eu recomendo que jogue ou tente conhecer, né? Sim. E outra recomendação foi uma que o Saulo adquiriu recentemente, trouxe pra gente jogar. Saulo é um amigo nosso em comum, pra quem não conhece. É, que é o Dig City. Cara, esse é muito foda, também joguei, ele é muito legal, cara. Cara, que jogo divertido. Explica pra galera como funciona esse jogo tabuleiro aí. Cara, o Dig City, ele é um jogo francês, ele ganhou o prêmio de melhor jogo de 2011, se eu não me engano, não é isso? Sim, ganhei esse 2010, prêmio. 2010, 2011, foi... Tem na Galápagos, quem quiser comprar lá. Exatamente, tem a tradução. E ele é assim, ele é um jogo de cartas. Cada carta só tem imagem, ilustração, não tem nada escrito, só ilustrações. Ilustrações muito bem feitas, por sinal. Cara, muito show de bola, as artes. Fisicamente lindo. É, ele funciona assim, cada um vai ter uma vez que ele vai ser como se fosse o narrador. Ele vai escolher uma das cartas e ele vai passar essa carta para as outras pessoas. Como que ele vai passar? Através de um som, uma palavra, ele vai descrever essa carta para os outros jogadores. Pode ser som também? Porque dá pode ser som, gesto, qualquer coisa. Não sabia que gesto também. Para mim era só a palavra. Você podia falar, tipo, sei lá. Não, pode ser. Você leva uma carta lá de uma vela e você falava lá, luminosidade. Então, aí pode ser som ou gesto também. Ele vai expressar essa carta para os outros jogadores e vai botar ela de cabeça para baixo. Cada um dos outros jogadores vai escolher uma carta da mão que acha que combina com essa descrição e jogar no bolo. Depois vão ser viradas todas as cartas para cima e cada jogador vai apostar na carta que ele acha que é a do narrador. Quem acertar ganha 3 pontos e o narrador 3 pontos. Sim. Se todos acertarem, todos ganham 3 pontos e o narrador ganha 0. Ou seja, não pode dar uma dica tão fácil, né? E se todos errarem, todo mundo ganha 3 pontos e o narrador ganha 0. Ou seja, uma dica tão muito difícil também, filha da putagem. Então você tem que saber muito bem escolher as paradas. E fora isso, você ganha pontos pra cada voto que você recebeu na sua carta se você não for o narrador. Então você tem que escolher bem a sua pra enganar os outros achando que a sua é a correta, né? E o narrador, ao mesmo tempo, não pode dar uma dica nem muito fácil, nem muito difícil. Cara, esse jogo é excelente. A descrição talvez não empolgue alguns, mas, cara, que jogo fantástico e divertido. Não, sério, esse jogo, assim, é um jogo, cara, que qualquer, que qualquer pessoa vai se divertir facilmente, porque ele é muito simples, cara. Ele é tão simples que ele é foda, tá ligado? Exato. E é um, cara, é absurdamente divertido esse jogo. Ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Então ficam essas duas dicas aí pra galera que gosta de jogos de tabuleiro e não conhece ou não jogou eles, o Dig City e o Zombicide. O Dig City tem pra aplicativo também, tem pra iOS e pra, eu acho que pra Android também deve ter, só que é pago no iOS. Não, mas tem que ser a versão oficial, tipo, aí o Rampando... Mas, cara, é um jogo muito bom, vale muito a pena. Fica a recomendação pra vocês. Ó, saiu o Rambo Bando recentemente de Mobile Games, né? E saiu o Catan, cara. Mas não tem a graça de jogar Catan. Tem gente que gosta, não é tão divertido. Eu vi um no estilo de Catan, mas que parece muito mais divertido que Catan. E pro celular eu acho que seria legal. Que é o Carcassonne. Ah, também é um jogo de tabuleiro. Sim, de tabuleiro, e saiu pro aplicativo. E ele também ganhou aquele prêmio de melhor jogo de... Se não me engano, foi 2004. É que ele já é mais velhinho já. É, mas é muito bom. Cara, quem quiser conversar com o jogo tabuleiro, dá uma conversa com o Excel, cara. O Excel tem um monte ali. Tem o Smash Up, que eu já falei aqui já na última edição. Nas últimas... É muito divertido. Sim, tem Game of Thrones pra quem quer conhecer eu mais. Eu lembro que você tinha jogado o Smash Up quando você veio aqui em casa. É, joguei. Tipo, a gente jogou só uma partida ali rapidinho, mas é muito legal. Mas enfim, cara, vamos subir a música aqui pra gente voltar com o nosso tema de fato. Oi! Agora, explica pra galera, qual que é o motivo da gente ter escolhido esse tema, de fato? Olha, antes de explicar pra galera, eu queria explicar que está beirando a primeira hora de gravação, então sobe mais R$100 dos meus honorários, tá? Beleza. Pode ser uma paçoca? Eu aceito. Paçoca é vida. É mais do que eu já tô ganhando. Então... Por que a gente escolheu esse tema, de fato? A gente escolheu porque eu quis. Simples assim. É, o motivo pra eu ter sugerido esse tema é que, cara, a gente tá saco cheio já, vamos ser bem sinceros. De pessoal falando só de nostalgia. Nossa. Ah, às vezes é legal, nostalgia e tal. Às vezes é. Mas, sinceramente, é muito mais legal você não só ficar lembrando, ai, como era bom jogar aquilo, mas como ter de novo aquela experiência com aquele jogo, só que com uma versão atual. Obviamente que tem empresas que falham miseravelmente fazer isso, mas isso não quer dizer que seja uma missão impossível. Sega! Exatamente. Oi, alguém falou alguma coisa? Como exemplo, eu vou dar Mario Galaxy, que bate aquela nostalgia... Toda versão de Mario bate aquela nostalgia de quem jogou os primeiros, mas... É uma experiência completamente nova e que quem jogou e gostava do antigo gostou muito. Outro exemplo, que não teve uma diferença tão grande assim de uma versão pra outra, Portal. Quem jogou Portal 1 adorou Portal 1 e quem jogou Portal 2 também adorou Portal 2. Mas você tá forjando a barra. Não, mas é por isso que eu tô falando. É um outro exemplo que não tem uma diferença de tempo tão absurdamente grande assim, mas que de certa forma também poderia encaixar nesse negócio de nostalgia do pessoal só ficar lembrando pra sempre como era Portal 1. É, outra coisa, a gente, eu acho que foi unânime, a gente de fato só escolheu os jogos que a gente só jogou na plataforma Super Nintendo, né? Unânime não foi, porque um dos que eu escolhi foi Neo Geo. Neo Geo, ah, olha aí. Mas a maioria, tipo, fora o que vocês... Não, mas a maioria foi mesmo. É, até porque tiveram bons jogos que a gente teve um contato absurdo com eles naquela época e que, infelizmente, não deram uma continuidade, né? E por que que a gente não... Ó, tipo, meio que já respondeu por que que a gente não escolheu jogos de Mega Drive. Primeiro que... Na minha família, todo mundo, a maioria, teve Super Nintendo. E, tipo, meus amigos também da infância era Super Nintendo. Acho que foi um só que eu joguei um pouquinho do Mega Drive e foi só isso. Já era jogo multiplataforma. O outro motivo da gente não ter escolhido é porque quem escolheu o tema fui eu e sou nintendista. Então... Ah! Não, isso é sacanagem. Não foi porque a gente não combinou nada. Sim. Foi só coincidência. Mas você também não teve muito contato com o Mega Drive quando... Não, pelo contrário. Eu tive bastante contato com o Mega Drive. Olha aí. Só o contrário dessa base. Uma coisa que eu acho que eu já falei em algum podcast. Ah. Eu gosto mais da Nintendo pelos títulos âncora da Nintendo. Sempre me chamaram muito mais atenção do que os das outras empresas. É, o pessoal que gosta da Nintendo só por conta disso também. Então... Os outros você não vê... Fale um título âncora, por exemplo, de qualquer outra plataforma. A não ser o Sonic, eu não lembro nenhum, Sony, cara. Não, cara, ó, você no Xbox tem Halo. Não, eu tô dizendo dos antigos, pô. Ah, mas dos antigos que sobreviveram até hoje tem o Nintendo só, filho. Não, então... mas não, tem tipo... É isso que a gente tá falando. De qualquer plataforma agora. É. Vira o beat. Exato. Sim. Tipo, eu falo... assim, títulos âncoras de uma mesma empresa desde antigamente, só a Nintendo possui ainda. Uhum. Exatamente. Mas o Sonic aí tá tem na... os títulos modernos e coisas, mas enfim, os títulos âncoras da Nintendo sempre me chamaram muito mais atenção. E a Nintendo tem o melhor título de todos os tempos, que é Pokémon, então... É sua opinião! Brincadeira. É, Excel, então, já que você selecionou o tema, vamos lá pro primeiro jogo que você selecionou aqui. Vamos. Por que você escolheu ele? O primeiro tema que eu escolhi, o primeiro jogo que eu escolhi, vai ser unanimidade contra... Eu garanto, ouvintes e mais quem se chamar aí pra falar, que deveriam realmente fazer. É, eu escolhi porque foi um jogo que eu tive muito contato, quando até porque eu tinha fita no Super Nintendo, jogava bastante em parceria com outro jogo do mesmo estilo, que era o Top Gear. Uhum. Jogava absurdo, passava finais de semana jogando com meu tio isso aí. É o F-Zero. Cara, F-Zero é muito foda, cara. F-Zero, acho que a última versão que teve foi do GameCube, né? Que foi aquele GX, né? É, que foi uma porcaria. Não, não, a galera fala bem. Ah, não é, né? É, ele parece que tem uma sensação de... Sabe qual que é foi o problema dessa versão do GameCube? Saiu no GameCube. É, e ninguém tinha cube. Tem então, cubimento, né, cara? É, não tem cubimento uma coisa dessa. Nossa. Ai, meu Deus. Mas cara, você lembra que ele era um jogo assim que, tipo, ele tinha todo aquele lance de hiper velocidades, né, cara? Tipo. Cara, olha, foi um jogo de corrida inovador na época que ele saiu. Porque, cara, ele era absurdamente melhor do que os outros e ninguém sabia explicar exatamente o porquê. Mas todo mundo se divertia muito mais jogando ele. Eu acho que talvez ele, na minha opinião, ele fez tanto sucesso igual o Top Gear, porque o Top Gear era uma visão mais simplificada, né? Porque quem vai escolher jogos de corrida, vai pegar corridas de carro, né? Não corridas de, sei lá, naves. Que o, por exemplo, o F-Zero aborda, né? Exatamente. É, ele deveria sair uma versão remodelada 2.0 pro Wii U, ou eu já ficaria contente na Steam, mas não, isso não, nunca não. Vai acontecer. Nintendo na Steam ainda é... Nunca. Nunca vai acontecer. Nunca, né, cara? Eu acho que, assim, ele sairia... muito legal se tivesse uma versão pro 3DS. Primeiro porque o 3DS é uma plataforma ali... Imagina... Aí eu vou concordar contigo. Se saísse uma pro 3DS com até 8 corredores, cara... 4 que seja, não precisa ser 8 igual o Mario Kart, que Mario Kart ele tem uma justificativa ali de ser 8. Só pra ter mais, quanto mais melhor. Ah, sim. De longe, ele é um jogo, tipo, que... Ele eu não lembro se ele tem tantos power-up, tipo, ele tem power-upzinho lá de você pegar a Bush, você, tipo, recarregar, você tinha que... Aquele lance você recarregar no canto da faixa ali pra você pegar a velocidade, né, cara? Sim, mas os power-ups eram basicamente isso aí. Eles não tinham nada absurdo igual o Mario Kart e tal, mas era muito... E bom. Aquelas curvas, assim, que, tipo, beirava quase 15 graus, assim, cara, que era muito tenso fazer. Dificílimas. Sim. Dificílimas. Não, e altas horas você pegava aquele jump sem querer e caía pra fora da fase, né? Que ele tinha todo, cara, aquele visual é... moderno, futurístico, e na versão do Super Nintendo ele é todo tipo, olha só esses gráficos, olha só esse 3D aqui girando, que ele tinha uma tecnologia única pra ele, né? Uhum. Cara, é um jogo que faz falta, dá muita saudade. Até porque a versão do GameCube não conta. Cara, é que você tem birra com a versão do GameCube. Não, não é que eu tenho versão. Eu tenho birra com o console, né? Ah, tá, entendi. Cara, eu não tenho birra com console, eu não tenho birra com uma versão do GameCube. Eu tenho birra que ninguém tinha GameCube. Isso é fato. Cara, eu acredito que a Nintendo também tem a mesma birra, cara. Não sei por quê. É, porque eles não ganharam tanto quanto eles acharam que ia ganhar. Ó, particularmente eu compraria o GameCube hoje. Hoje, né? Porque não agora... tá na minha lista, tipo, não tá na primeira da lista das coisas que eu compraria. Não, sério, eu tenho vontade de ter ele e tal. Bacaninha, uhum. Assim. Mas não tá na minha lista de prioridades. Bacana. Bom, então vamos lá, então. Só pra gente lembrar esse clássico, ficar com saudades, né? Tipo, ter saudades de... Eu só vou falar que eu não fico com saudades porque eu nunca joguei. Toma essa. Meu Deus do céu. Enfim. Mas é que, cara, esse podcast é um podcast que a gente vai citar jogos que os outros jogaram. São jogos conhecidos, né, cara? Olha só. Tipo, o F-Zero e Zenk não jogou. E eu vou mais pra frente, vou falar de outro jogo que vocês não jogaram. Como assim? Enfim. Ô, Excel, então vamos escolher sua musiquinha pra tocar aí? Vamos. Como a música de F-Zero, eu escolho Mew Mute City Go. Mute City Go, então, pau na caixa e Falcon Punch! Ah, o Go não faz parte do nome da música, só pra dizer, tá? Eu te digo, Go, de tocar, vai logo. Snake, agora é contigo, cara. Vamos lá, então, pra sua saudade. E que, por que você queria trazer esse jogo de volta? Vamos, cara, pra sua saudade. Que frase bonita, Zabza. É a minha dislexia mandando um beijo pra todo mundo aí. Beijinho no ombro aí. Mas foi profundo, foi bacana. Sim. Bem, enfim, o jogo que eu vou falar, cara, também eu tinha fita, passei horas jogando com ele, quase que o Zabza roubou essa oportunidade de falar dele, né, aqui. Sim, na verdade eu te dei essa vantagem, você falou. Deu essa vantagem porque você me lembrou, cara, é tanta coisa, que nem uma parada que eu tava pensando, né, tipo, jogos bons que antigamente foram refeitos. Mario não precisa falar, né. Mario, cara, Mario 3D Land 3DS, cara, que muito amor esse jogo é. Acho que o... De qual plataforma que é, né? Do Cube lá, que é o Mario Sunshine, também ninguém lembra. Mas é, sim, cara, a galera fica com os melhores aí também. Cara, Mario Sunshine melhores. Era divertido. Sim. Mas qual que era o problema? Era no Cube. Então, não tinha cubimento pra esse tipo de situação. Mas enfim, cara, tem vários outros jogos, né? É. Que se mantém aí, que tão firme e forte. Mais ou menos. Não são todos, mas, tipo, muitos jogos que se tornaram clássicos têm versões... Modernizadas, né? Exatamente. Mas qual que é o jogo que você quer falar aí, cara? Goof Troop, cara. Que é o clássico do Pateta e do Max, seu filho. Pateta e Max. A dupla que é demais. Cara, amigos muito legal, de fé. É. Eles tudo vai dar certo. Eu adorava aquele desenho, cara. Era muito bom, velho. Cara, e uma parada que me explodiu... TV Cruz, nossa, que saudade disso, velho. E outra parada que me explodiu a cabeça, depois de um tempo fui assistir de novo, né, o filme. Eles estão no X Games, velho. Passando na ESPN. Como assim? Tá ligado? Mas enfim. Antes você falar... teve um lance da Disney com a ESPN um tempo aí, porque deu um rolo lá, que, enfim, eu não lembro qual que é exatamente, mas eles podem usar de fato essa briguinha ali, porque a ESPN foi um canal até comprado pela Disney na época lá. Nossa. Olha aí, toma essa. Opa. Ficar passando crianças correndo. Enfim, correr campeonato de engatinhar, né? Mas enfim, é um jogo assim muito bacana de puzzle. Né? Que o desafio realmente, cara, era. Tinha lá os monstros, tinha os personagens pra você enfrentar contra, né? Sim. Mas a dinâmica principal do jogo era os puzzles, cara. Com certeza. A única ferramenta que você tinha era um gancho, né? Calma, que tem várias ferramentas, você vai pegando ao longo do caminho. Ah, sim, ao longo do caminho, mas a principal que você realmente acaba usando, né? É o ganchinho, né? Que você puxa o bloco. Tinha um sininho, pra... lembra? Tinha, o sininho era pra chamar a atenção dos vilão lá, pra você chutar o bloco em cima deles. Então você encurralava o cara, você chutava um bloco de concreto, sei lá como que era, aquilo lá deslizava tão forte daquele jeito. Na grama, né? E daí você matava o inimigo, né? Só que daí você tinha que pegar justamente esses blocos, né? Os blocos especiais, né? E juntar nos pontos específicos, pra, como se fosse aquelas paradas de Indiana Jones, né? Você tem que juntar os quatro blocos, enfiar nos quatro pontos específicos e lá ir abrir uma porta pra você passar pro próximo nível. E assim ia. E de longe, acho que foi uma das melhores experiências que eu tive quando pequeno, assim, com jogos de puzzle, né, cara? Porque ele tinha um puzzle, ele tinha todo aquele esquema de aventura, né? Que ele tem telas fixas, né? Você vai lá pra uma tela fixa, aí você faz os puzzles, você erra, você vai e volta, aí ele vai dar respawn na parada, né? É. Sem falar que é um co-op excelente, né, cara? Sim. Ele tem um modo simples player, mas o co-op é acho que é uma maneira mais bacana e bem aproveitada de se jogar, né? É, esse jogo, cara, volta e meia, ele tá aí nas listas dos melhores jogos do Super Nintendo, cara. Porque ele é muito, sim, muito legal, cara. E, cara, e pensando nessa questão de puzzles e tudo, a gente tem exemplos agora do Epic Mickey, do Disney Universe até mesmo, Disney Infinity, né? São jogos muito bem aproveitados, muito bacanas. Imagina se jogar esse jogo no Steam, cara, que você... Seria muito foda. Na Steam a gente não queria ver, cara. Não, na Steam talvez... não é o jogo da Nintendo, né? Porque, por exemplo, da Disney saiu aquele do Mickey, Castle of Illusion lá. Tipo, saiu pra Steam. É, saiu pra Steam, saiu o DuckTales. É, verdade. Pô, o DuckTales era divertido, hein? Então, se você pegar isso daí, remasterizar, dar o mesmo desafio de puzzle, de uma maneira... Não precisa mudar, deixar os mesmos puzzles, só uma versão HDzinha ali, já valia a compra com certeza, cara. É um jogo que precisa muita coisa. Isso é verdade, pra mudar não precisa muita coisa. É porque, primeiro, ele é cartoon, né, cara? Cartoon não é uma coisa que envelhece tão rápido assim. É verdade, isso é de fato. E cara, é genial aquele jogo. Sim, muito foda. O que me faz lembrar também de outro jogo bacana, eu não vou lembrar só qual que é o nome, mas era do Mickey e do Donald, que você ia pegando trajes especiais. Mickey 3, Magic Quest, enfim, não lembro o nome exatamente, mas esse é muito daí, legal. Cara. É que se também fizer uma versão... Faz igual, cara. Uma historinha nova, mas só que com a mesma mecânica de jogabilidade, cara. Nossa, o que vai ter de gente que vai comprar, vai tacar dinheiro na tela? Sim. E agora, então, vamos pra essa música? Vamos sim. To the South. Olha aí, cara. To the South, então, vamos lá. The South shall rise again, né? É, só que não. Então, não é o North, não? Não? Como assim o Norte, velho? Então vamos lá. Então vamos lá. Aceita. Então, vamos. Quem foi derrotado foi o Sul. É verdade. Ô, Snake. História de guerra e o Snake dando gafes aí? Como assim? Cara, eu tô pensando em Game of Thrones, velho. Cara, o que eu sempre imaginei de vocês, Snake, agora foi buraco abaixo, sim. Nossa. Não, eu pensei que vocês estavam falando Guerra dos Tronos. Vocês não, eu nem imagino Guerra dos Tronos. Ô, Snake. Ah, decepção. Eu não sei. Gente. Pau na caixa, né? Pau na vitrola, vamos lá. escolher um jogo aqui que eu fiquei admirado por conta dos meus companheiros aqui não manjarem desse jogo, cara. Tipo, eu falei, como assim vocês não conhecem? Principalmente o Snake, que eu achei... Eu com certeza falei, não, Snake deve manjar pra caralho esse jogo, cara. Que é o Metal Warriors do Super Nintendo. Cara, pô, nome eu não lembro. Nem por nome, nem por jogo, velho. Primeiro que ele tinha... O head-to-head, que era o multiplayer, um x1, e tinha o single player, né? Single player, eu não, eu joguei mais só multiplayer mesmo, que era multiplayer muito legal. Primeiro que tinha um bonequinho, na verdade um humano, que era muito pequenininho, você entrava na sua, no seu mecha. Esse jogo tinha N tipos de robôs, né? Tinha um robô meia-aranha, tinha um robô que tinha uma parada mais balística, outro que tinha mais velocidade, que era o Nitro. Tinha um modelo, tipo, conforme você seguia a história, né? Tinha os modelos que seguiam esse padrão, cara. E era multiplayer, sim, só que era aquela tela dividida, né? Tipo, split screen. Pra você jogar com seus amigos, por exemplo, o robô aranha, ele ficava no teto, cara. Era muito legal. Ele lembra muito, agora que tem os humanos, que são bem pequenininhos, e os mechas, né? Ele lembra muito, muito mesmo, o Titanfall, não sei porquê. Não, ele lembra mesmo, cara, porque o Titanfall tem todos os esquemas dos titãs ser diferentes. Como... Não é ele que lembra o Titanfall que lembra ele, vamos deixar bem claro. O que veio antes prevalece. É, exatamente. Mas você entendeu a lógica. Que, cara, é muito legal porque ele tinha todo o esquema do multiplayer. Você pegar upgrades ali durante a fase, você podia caçar, né? Você tinha cenários fechados, aí alguns cenários tinham elevadores. Por exemplo, se você tá muito longe do seu inimigo, ele fica mostrando a seta da direção onde seu inimigo tá, entendeu? Vamos supor que o player 1, ele tá muito na esquerda do mapa e o player 2 tá muito na direita. Conforme eles invertem essas posições em andares diferentes, a câmera muda também nesse sentido, entendeu? Tipo, interessante. É muito legal, cara. Vale muito a pena dar uma conferida aí. Eu vou já citar aqui que é um desenvolvido pela LucasArts e publicado pela Konami. É, infelizmente, a Konami ultimamente só tem acertado com Metal Gear, né? E a forma que eu gostaria de trazer esse jogo, cara, pra... Cara, o melhor jogo de mech até hoje foi Mech Warriors, tenho dito. Mech Warriors, pois é. Esse jogo, pra trazer pra atualidade, seria um jogo muito interessante, porque é um jogo de combate com mechas em plataforma 2D. E isso seria muito legal pra um jogo, sei lá, uma portátil, né, tipo, da vida, assim, seria muito legal de você fazer as missões. É, nesse sentido mesmo. Pô, ele é bem rapidinho, você faz, tipo, acho que as missões, assim, tinha, era legal que as missões tinham as cutscenes, era muito foda. E as missões, assim, parece que eram missões mais curtas, né, então você podia seguir bem tranquilo, e no modo multiplayer ali, sei lá, pro Nintendo Connection, Wi-Fi Connection da vida da Nintendo ali com o 3DS, cara, seria muito susto jogar. Sei lá, uma versão mobile pra ele seria ideal. Fica a dica aí, né? Não sei porque eu lembrei, um jogo de arcade, sei lá que plataforma que é aquilo lá, mas é um joguinho de mechas, assim, também. É jogo de luta X1, assim, não tem história, não tem nada. Mas também tem vários robôs, assim, cada um com um armamento, com um estilo de luta diferente, né? Um mais próximo, outro mais explosivo, outro mais longa distância. Daí cada um vai variando o estilo do robô, né? Uhum. Mais explosivo, ele é meio irritado? É tipo Clank. Toma essa referência. Entendedores entenderam. Mas era bem legal, assim, a forma de como você joga, que o joystick são dois manches, né? Se você puxa os dois manches pra frente, ele vai pra frente como se fosse o funcionamento de uma esteira de um tanque, né? Então, se você puxa o manche da esquerda pra frente e o manche da direita pra trás, ele vai girar sentido horário. Se você inverte, ele de sentido anti-horário. Se você abre o manche, um pra direita e outro pra esquerda, ele pula. É, e assim vai indo, e tem os gatilhos daí, cara, pra dar os tiros. Controle confuso. É confuso, mas é muito divertido jogar aquilo lá. Pena que já tá muito datado os polígonos dele. Bom, eu não sei se de fato, se você for jogar hoje o Metal Wars aí, se ele tá muito datado, mas é um jogo bem divertido, assim, pelo que o pessoal disse, e consegue passar nas regras aí de anos da vida aí. Bom, a música que eu escolhi desse jogo foi a Attack the X-Base, então vamos lá, pau na caixa que essa música tem um baixo muito forte. agora contigo, uma plataforma que você não selecionou da Nintendo dessa vez, ali. Toma essa, Sociedade. Exatamente. 2. Toma na sua cara que falou que só selecionou a Nintendo aí. É, eu escolhi o Tananana, Cadillac Dinossauros. Cara, esse jogo. E antes de falar. Esse podcast seria o podcast de coisa... Eu queria reviver da Nintendo. Aí, ponto. E também da Neo Geo. Cara, Cadillac Dinossauro foi um jogo que eu gastei muitas fichas de fliperão pra jogar, porque eu não tinha um Neo Geo. E que jogo sensacional. Primeiro que ele é um jogo, obviamente, já uma plataforma um pouco mais evoluída que o Super Nintendo, então ele já é mais bonito. E todos os lances, assim, de o nome, de fato, da primeira fase, tem Cadillac, tem dinossauro, depois vai ficar uma loucura, né, cara? E o jogo, de fato, tem Cadillac e dinossauros, é tudo que ele precisava pra ser bom. O personagem lá com o nome de molho, né? Ah, não, não é Mostarda, é Mustafa. É, Mustafa. Ai, meu Deus. E esse jogo era fantástico porque você pegava diversos tipos de armas diferentes durante o jogo. Pegava revólver, metralhadora, 12... Escopeta, bazuca, granada... Foda-se as armas se você pode socar um dinossauro no braço. Pois é, tem isso também, né, cara? Cara, era só um plus. Sim. Que jogo fantástico, simplesmente fantástico, cara. É um jogo muito bom. Eu não sou tão fã de beat'em up, mas ele é um jogo muito legal. E mesmo quem não é muito fã de beat'em up, é obrigatório. Cadillac e Dinossauros é um dos jogos que se enquadra na categoria de o beat'em up. Sim, é o beat'em up de fato, cara. Sim, ele, Street of Rage, que eu também não joguei. Olha. É, Street of Rage, Sunset Riders mesmo, cara. Não vou. Ele é um shoot'em up, na verdade, né? Mas a gente tem uma pauta de beat'em up. Ah, isso é a questão filosófica desse pensar, né? Sim. Mas, cara, eu lembro quando eu jogava bastante, tinha um mercado aqui que ele tinha fliperama. No mercado. Fliperama era a sensação da coisa, né? Da coisa. Dava mais dinheiro do que as compras, né? Sim. Exatamente. Só que um dia eu tive a felicidade de pegar a máquina travada com a ficha. Ou seja, minha mãe foi fazer compras, eu fiquei uma hora jogando Cadillacs e Dinosaurs, tipo, num nível que eu nunca fui, tá ligado? Porque é um comedor de ficha desgraçado, não, né, cara? Qualquer jogo de fliperama dessa época era justamente pra você gastar horrores. Ah, não, era muito bom, eu jogava com fichas aqui. Não. Foda-se. Você achava caro, né, quando você pagava 25 centavos no... Cara, 25 centavos... Numa ficha, agora 2,50, tipo, é o mais barato que você vai ver ever. É, fliperama eu jogava. Cara, eu jogava muito fliperama porque eu não tinha console em casa, então jogava muito o jogo luta, enfim. Mas continue, Excel. Como que você traria esse jogo para a atualidade, cara? Seria cara, plataforma, todas as plataformas do mundo? Dava pra trazer facilmente pra todas as plataformas, eu acho que ele venderia bem. Mas partindo, assim, do ponto que ele seria mais vendável, eu acho que pra quem fosse produzir, eu acho que Steam seria uma boa plataforma pra se escolher. É, saiu aquele Dungeons & Dragons Shadow of Mystaria lá. Mystara. Shadow. Que é um Thunder. Outro também. Não, não é Thunder, não. Que é o outro que. Que também se passou, passou ano, passou época e tá aí, cara. Tá aí, mas é, sendo a bosta. Tá mais é. Atual. Tô zoando, cara, é legal, mas não é tão assim também. É, tá, enfim, então vou. Cara, enfim, é uma discussão desnecessária, mas ele com certeza faria o mesmo sucesso hoje, porque ele é simplesmente fantástico. Ele é fantástico mesmo. Então vamos lá, qual que é a musiquinha que você selecionou para esse momento? Eu escolhi a música do primeiro estágio, The Four Heroes. Então, Four Heroes. Pau na caixa. Pau na caixa e soco no dinossauro. Snake! Eu... Qual que é o outro joguinho que você selecionou para esse momento? Que eu não joguei? Cara, você não jogou Bomberman, velho? Se eu joguei, acho que eu joguei umas duas vezes. Meu Deus. Cara, Bomberman é... também é outro jogo desfazedor de amizades, né? É. E quase de relacionamentos, porque um dia eu tive a brilhante ideia de jogar com a Camila e ela é viciada, cara, desse jogo. Toma essa. Até hoje, toma. Cara. Eu como assim? Toma. É. Cara, não, mas é, ela é num nível assim, é coreano de Bomberman, sabe? Ela toma. Vai lá, eu não consegui ganhar dela, ponto. Deixa eu chegar, tipo, ponto assim de encurralar ela. Você é time da vida ainda, né? Não, não. Um fato interessante de se explicar, eu peguei... Não, vamos jogar um joguinho de tabuleiro? Vamos, qual? Batalha Naval. Ela, eu nunca joguei. Sério que você nunca jogou? Então vamos jogar. Aí eu tomei um pau dela. Batalha Sim. Naval? Batalha Naval, cara. Ela derrubou tudo e eu não acertei um navio dela, cara. Foi água o jogo inteiro. E ela afundou tudo, tanto que nunca mais eu joguei isso. Cara, depois que você descobre o combate, você, cara, você caga pra Batalha Naval. Esse daí é um outro que eu vou tentar jogar com ela, mas... Tá com medo já, né? Pois é. Que decepção. Pois é. Qual Bomberman você escolheu? O Bomberman 4. É que tem bilhões de Bomberman por aí, né? Tem, mas o Bomberman 4 é mais divertido, assim, que ele tem uma mecânica também de montaria, né? Tem algumas montarias. Sim, você tem os pets lá no... No meio da batalha lá do campo. Só que daí se você pega o ovo lá e ele aparece lá um pet que você sobe em cima, então é como se fosse uma vida extra, um Yoshi da vida. Então, e eles têm uma habilidade especial. Por exemplo, tinha lá um dinossauro lá, um Triceratops lá, sei lá se é isso mesmo. Ele te dava uma opção de uma bomba mais potente lá, uma bomba com chifrinho. Agora eu não vou lembrar o que, que ela faz direito, mas o dano dela era mais significativo, sabe? Em cada pet te dava uma habilidade específica. Por exemplo, o outro, ele... É, você conseguia passar por cima dos... Porque tem blocos que você não pode explodir, mas você também não pode atravessar, né? O outro, ele... Você já consegue passar por cima desses blocos. Você não tem barreiras, né? Só que cada um tem sua vantagem, tem sua desvantagem. E pra trazer pra atualidade, como você traria esse jogo? Tipo, cara, de forma mais simplificada. Não precisa falar, não, fazer um em 3D, etc. O próprio formato dele ali, ele se sustenta, tá ligado? Porque não tem nada... Bomberman tem que ser 2D, tá ligado? Se fugir do modo 3D ali, ele vai ser um... Ele já vai ser, tipo, FPS. Tem todo o lance lá do pessoal, tipo, criticar as continuações lá que tentaram fazer ele meio, tá ligado? Meio radical, assim, tipo o Sonic da vida. Tentaram colocar umas correntes nele, assim, no pescoço. Cara, e não deu certo, né? Tem que ser o padrão, né? O clássico, cara. Sim. Se eles reviverem aquilo lá, dá uma... Você acha que uma versão, tipo, sei lá... Não, não precisa nem modificar, só trazer a versão ali, tipo, de você jogar ele em várias plataformas da vida. E o Bomberman é de qual empresa? É Namco? Não lembro. É Hudson. Hudson, olha aí. Hudson! É o Edson Hudson. Citando sertanejo aqui. Pior pois. Ainda eu saber disso. É pior você mesmo. Sim, exatamente. Hudson Soft. Hudson Soft, cara. Que, enfim. Vamos lá, então, pedir sua musiquinha, porque já tá beirando uma hora de podcast. Uma, já deve estar duas, né? Eu já falei que tem que me pagar o dobro do honorário. Então, agora a música você selecionou para esse momento? É música do Level 3. Level 3, ali. Ó, então vai lá, level mais. Fala, Caixa. Thank you. finalizar esse podcast, mais um joguinho selecionado aqui, que eu já dou spoiler dele, que de fato é um jogo que não é um beat'em up, na minha opinião, embora pareça muito, que é o Sunset Riders, cara. E que também tem uma continuação, entre aspas, espiritual, com um jogo chamado Shootman Robots, né? Que lembra cara, muito... Ele lembra muito o Sunset Riders, só que ele não tem a pegada Velho Oeste, que eu acho que é o glamour de Sunset Riders. É, na verdade, é só pra... Outro jogo da Konami. Sim, né? É, ele pegou o estilo de... A tela vai andando, você vai atirando, né? Daí os inimigos vão surgindo ao longo da tela. Mas Sunset Riders, com esse tema do Velho Oeste aí... E duas formas de você atirar, né? Ou um gatilho mais rápido e o outro é o... Gatilho espalhado ali, né? Que é com a escopeta. Cara, eu imagino o título desse jogo, eu só consigo imaginar o Dog falando. O Dog? Entendi! Falava Fantastic! Aí colocava um monte de coisa em Comic Sans. Such Robot. Ah, tá ligado, entendi agora. Uou! Uou! O vulgo Dodge. Dodge, cara, esse melhor meme de cachorro do mundo. Eu traria ele, cara, pra uma versão provavelmente assim de multiplataforma, tanto pra PSN, Live, Steam, porque esse jogo mereceria uma versão pra você jogar com seus amigos online, cara, porque esse jogo é muito legal. Você e, cara, acredita que esse jogo mereceria um local no Hall da Fama dos jogos? Não, ele não entra, mas no top jogos do Super Nintendo provavelmente entra fácil, cara, porque ele é muito legal, porque na minha opinião ele é muito divertido. E aquela fase do trem com o cavalo era muito legal também. Você falou, cara, eu lembrei de um outro jogo, só que tipo ele... Já sei, ele é bastante... Já citou no primeiro e segundo Game Track. Wild Guns? É. Cara, esse jogo... Peraí. Ele citou quando? No primeiro ou no segundo... Acho que no segundo Game Track. Puta que pariu, vai ter memória boa assim lá longe, né? Vai. Eu não... O cara lembra disso, mas não lembra de botar um acento numa palavra. Tomás eu cu. Mas acho que é uma mesma pegada assim, né, cara, de... Só que acho que o Wild Guns seria legal num estilo arcade, né, de pistolinha de mão, assim. É, porque ele é aquele jogo que você não anda, só atira, né? É, você anda, tipo, da esquerda pra direita, né, a tela fica fixa ali, o cenário fica fixo, e os personagens vão, os inimigos vão surgindo, como se fosse um pitch de tiro. Do dia pra noite? Eles surgem do dia pra noite, assim, do nada, saindo do bueiro? É... Do bueiro, do barril, atrás do bar, por aí vai. Atrás do bar, meu Deus, que decadência. Só confirmando, é Game Track número 6, eu confundi, perdão. Só pra galera ficar entendida aí, foi o 6, então, só pra não dizer besteira. É, que eu recomendo escutar porque a gente fez a melhor piada de Barack Obama, ou Blanca, nossa. Barack Obama, lembra? Baraka ou Blanca, meu Deus. Enfim, vocês confiram lá. É muito legal esse podcast. Galera, eu acho que não vale a pena. Eu acho que só vale a pena ouvir do 14 pra frente. Onde você começou, né, filha da puta? Não comecei no 14, tá? Ah, filha da puta. Para de dar spoiler do 100º episódio, filha da puta. Bom, a música que eu selecionei de Sunset Riders é a Card Select, que é muito foda. Toda pegada, velho, eu achei... Que tem que ser. Então vamos lá. Peraí, antes de você tocar sua música, Zabuzeta, qual que era o seu personagem favorito? Cara, eu sou. Vou na modinha com o irmão. Eu sei que você gostava do Billy. Eu gostava do Billy. Sim. O Billy é o outro da escopeta, né? Não, o Billy é o das pistolas de azul. Não, que tinha o tio. São quatro personagens também, né? Billy, o Bob. O Billy era azul e usava duas pistolas. O Bob era o outro que usava duas pistolas. O Cormano usava carabina e roupa rosa. E o outro azul lá, não lembro. Azul tinha não. O verde, né? Verde, é. Cara, era verde, laranja, rosa e azul, não era? Ninguém lembra o nome dos caras. Eu lembro do Cormano e do Billy. Pera aí. Eu só lembro do Cormano porque ele usava roupa rosa. É o Bob. O Bob é o verde com a escopeta também. É Billy... E o amarelo... Steve, Billy... O amarelo é Steve. Steve. Então era o Bob, né? Bem louco. É o Billy Bob Thornton. É. Então vamos lá, pau na caixa e vamos para o encerramento desse podcast. Então vamos lá. E pra encerrar esse podcast, só utilizando o nosso SQFM aqui do Level Mais, tem uma pergunta aqui rapidona, cara. Quantos pedaços de pizza vocês comem regularmente quando vocês vão comer pizza? Que pergunta é essa, velho? Cara, quantos pedaços de pizza você tem o costume de comer quando você vai comer pizza? Tipo, tem gente lá. Todos? Não, todos. Everyone. Everything. E Excel, qual que é a quantidade mínima, tipo, a média de pizzas que você come? Cara, depende da pizza, depende do que eu comi durante o dia, depende da minha fome. Mas sei lá, vamos supor que você almoçou bem e o dia à noite você fala, eu vou comer pizza só pra tirar uma pira. Tá, e eu vou comer igual um ser humano. Eu vou comer pizza só pra tirar uma pira. Ah, tipo, sei lá, uns três, vai. Tá, três pedaços. Eu também fico nesses 3 a 4. Agora sim, quando a inspiração tá boa... Ah, negão, aí... Cara, eu nunca, ó, eu vou dizer aqui uma coisa que acho que o Excel já fez e o Snake pra mim já fez também. Eu nunca comi uma pizza de 8 pedaços sozinho. Não, sozinho não tem como, cara, mas eu... Sozinho com... é muito... Peraí, defina o diâmetro dessa pizza aí pra daí a gente poder falar, vai. Cara, qualquer pizza tem 8 pedaços, é só você cortar ela em 8. Grande, vai pra... Não, definamos... Tá bom. É a pizza média em 8 pedaços. Diâmetro? A diâmetro, cara, não tem... Uns 40 centímetros, pronto. Caraca. Tá certo. Não, Snake, eu acho que tem 35 centímetros uma grande. Ah, acho que 37,5 se forem polegadas. Então, seu cu. Tá, uma pizza de 37 polegadas... Nossa! Uma pizza de 37 centímetros de diâmetro? Sim. Fácil. Ó... Você falou 37 polegadas, mas esses dias aí eu encomendei uma pizza, que eu acho que tinha umas 28 polegadas, cara. Pô, a maior que vende aqui em Cascavel, ela tem 60 centímetros de diâmetro. É, que é vem 70, 50 pedaços, sei lá quanto que vem daquela porcaria. 30, aqui é cortado em 32, só que, cara, é 10 pessoas pra comer aquela porra, sim, porque é um pedaço muito cabuloso. E sobra. Enfim, cara, uma... Dessa padrãozona grande já comi fácil sozinho. É, umas 5 pedaços eu comeria fácil. Olha, eu ouvi um stand-up uma vez que define muito bem a situação de uma pessoa que tá num rodízio e que consegue comer uma dessa sozinho. É, você não para de comer quando você tá cheio, você para de comer quando você se odeia. Cara, uma vez deu um reverter, cara, e me fudi muito, porque eu fui no rodízio, cara, eu tive que me tomar um banho, tá ligado? Mas o Snake concorda comigo, concorda, Snake? Cara, quando você tá num rodízio, a situação é outra. Você não tem dignidade mais, né, cara? Não, não. Você vai num rodízio... Eu tô pagando pra passar mal. A sua missão de vida é dar prejuízo. Se você não comer mais do que você tá pagando aquela merda... Você não tem o direito de estar lá. Bom, então se vocês querem fazer pergunta nesse nível ou não, ou sobre qualquer outra coisa, aproveite, tá linkado aqui abaixo, o SQFM do Leva Mais. Algumas perguntas são respondidas não, aqui, assim, não, outras não, perguntas querendo, são respondidas no Papo de Noob. Não querendo xingar o ouvinte que mandou essa pergunta, nem questionar os seus motivos, mas sério que essa foi a melhor? Não, eu só estou sendo zoeira mesmo, por causa da conversa em si. Ah, tá. Beleza, não foi a melhor, eu falei, eu vou escolher a melhor e pronto. Mas também não foi a pior, só pra deixar claro. Bom, então é isso, pessoal. Eu quero deixar um pedido aqui. Se vocês quiserem contribuir pro cast número 100, que tá chegando, né? Exato. Lembre pra gente... contribuir, o depósito a gente aceita em conta, tá? O Zabuzeta vai deixar a conta linkada ali no post. E além disso... Vocês lá. Vocês podem depositar 10, 15, 20 ou infinito. Vocês escolhem. Cara, pra que colocar na lava de dinheiro do Criança Esperança? Vai pro Game Track Esperança aqui, ó. É o Game Track Esperança que a gente tá tentando comprar todos os consoles... feitos até hoje. Tá uma missão árdua aí, galera, mas você pode colaborar. Vamos fazer o museu dos consoles. Você pode fazer um Game Tracker feliz. Olha aí. E você pode fazer um Game Tracker feliz também ajudando pra que nós montemos o nosso episódio. Montemos. Ah, tá. Montemos um robô? É, montemos um episódio... Ah, robô é de outra pessoa. É, gente, de outro podcast. Então, montemos um episódio com os melhores momentos do Game Track. Então, se vocês quiserem contribuir, mande pra gente uma mensagem assim, é lá no Game Track... Pode ser uma mensagem de texto pra 0800-755... vou parar com essa putaria. Então, você pode mandar... por e-mail no contato@levamais.com ou gametrack@levamais.com. E também você pode deixar aqui nos comentários, né? Tipo, dizendo, no gametrack número 26, lá no... Depois da volta e-mail, o Zapas vai falar uma coisa muito retardada. Então, lá foi muito legal e pronto. Então, se vocês... abertura do Excel no gametrack de Rock'n'Roll Race com Clio, com a lança-chama em cima do Clio, muito boa também. Então, vamos lá. Velho, como é que o Zapas lembra dessas coisas? Sério? Agora que ele falou, eu lembro que eu falei isso, né? Como é que ele lembra dessas coisas? Ele paga em PV mais caro. meu Deus. Porra, velho. Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Então, obrigado, Excel e Snake. E até o próximo podcast aí, que, se der tudo certo, vai ser sobre... Tomara que eu não bipe na edição, por se caso não for. Metal Slug! Yeah! Yeah! Yeah! Falou, galera. Oh, tchau. Até o próximo level. Oh, tchau. Eu ia falar isso, você tá... Oh, até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Desanimado? Cara, o cara cortou meus embalos. Man, you can't be real. I'ma show you what it is. Let the anthem build. Shine, if you wanna come and let me know, I'm right here. Put the pedal to the metal and go. Shine, come on, man, you can't be real. I'ma show you what it is. Let the anthem build. Shine.